olha esse bar lotado. Você sabe o que eu vejo? Vários corações quebrados, precisando de conserto. Quero encontrar abrigo no colo de alguém. Todos eles querem o que a gente tem. Todos eles querem o que a gente tem. Éramos gatos de dois corações quebrados, encontrados por acaso, precisando de cuidado. Éramos gatos de dois corações quebrados e de tão apaixonados, misturamos os pedaços. Como é que pode ficar tão bem encaixados os corações misturados? Ô, papai! Sabe o que eu vejo? Vários corações quebrados, precisando de conserto. Quero encontrar abrigo no colo de alguém. Todos eles querem o que a gente tem. Todos eles querem. Como é que pode ficar tão bem encaixado?